Às vezes se perde e não sabe para onde ir. Pensar e esperar assim tem de.

aquelas coisas que falam os economistas e os comentadores que todos os dias nos entram em casa pela televisão adentro, pá. Sabem tanto, tanta coisa, pá. Sabem tudo, pá. E é disto que eles nos falam, pá, dos nossos problemas, pá. É o desemprego, pá. Corrupção, pá. Endividamento, pá. A depressão, pá. O aquecimento, pá. A recessão, pá. E como se isto não bastasse a reação, pá. E os oprimidos, pá. Os endividados, pá. Os suprimidos, pá. Os separados, pá. Os desvalidos, pá. Desalinhados, pá. E sem abrigo, coitadinhos, dormem no chão, pá. E o povo, pá. E o povo, pá. Então, e o povo, pá. Quer dinheiro para comprar um carro novo. E o povo, pá. E o povo, pá. Mas então, e o povo, pá. Quer dinheiro para comprar um carro novo. São indigentes, pá. São insolventes, pá. São repetentes, pá. Delinquentes, pá. É só aumentos, pá. Despedimentos, pá. Aluimentos, pá. Desinvestimentos, pá. Escampenenses, pá. Os professores, pá. Os reformados, pá. Os pescadores, pá. Os subsídios, pá. Os ordenados, pá. As dívidas e canos não parás, pá. E o povo, pá. Olha. E o povo, pá. E o povo, pá. Muito diz, pá. Quer dinheiro para comprar um carro novo. E o povo, pá. E o povo, pá. Mas então, e o povo, pá. É. Quer dinheiro para comprar um carro novo. Ah, pois quer, pá. O povo também quer Ferraris, pá. Quer, pá. Maseratis e Bentleys e Lamborghinis, pá. Porquê que é só para o Cristiano Ronaldo e para os jogadores da bola, pá? Faltava, pá. O povo também quer o novo Mercedes SLK 200, cinzento metalizado com os tops sem pele e a manete das mudanças sem marfim, pá. É uma grande bomba, pá. O povo também quer o novo Volvo V280 com 45 mil cavalos, pá. Esse é o povo também quer o Rolls Royce, pá. Está na autoestrada com a manta a abrir, pá! Olha, falei-te! E o povo, pá! E o povo, pá! E o povo, pá! Oi, caminho, pá! Quer dinheiro para comprar um carro novo! E o povo, pá! E o povo, pá! Então, e o povo, pá! Quer dinheiro para comprar um carro novo, pá! Porque este já está velho. Canal 2. Maria Albertina, deixa que eu te veja. Ah, Maria Albertina, deixa que eu te veja. Esse teu nome eu sei que não é um espanto. Mas é cada terra e tem muito encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto. Mas é cada terra e tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, deixa que eu te diga. Ah, Maria Albertina, deixa que eu te diga. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, deixa que eu te diga. Ah, Maria Albertina, deixa que eu te diga. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? muito moreninha, que é baixinha e muito moreninha, que é baixinha e muito moreninha, cheinha e moreninha. Maria Albertina e moreninha, e moreninha. Trocamos lágrimas e paixão. Como foi que te perdi? Por um momento de ilusão, fiquei longe de ti. As noites sem branco. As noites em branco. 102. Antena Web. Thank you. morei na minha terra, fui casar. À terra alheia fui casar. À terra alheia fui casar. À terra alheia. Canal 2 da Antena. Sem rebanho. Quero ser noutra vida mensageiro de emoções, de elefantes, baleias, cais e canções. Na preguiça do panda, na destreza do lince, vou abrir a Pandora, onde Deus não existe. Entre tudo e nada, saber quem sou e nada, saber quem sou. Quero ser noutra vida mensageiro de emoções, de golfinhos e águias, do silêncio das águas. Regressar aos sentidos e à razão dos bichos, dos passos perdidos na asa do condor, no fundo do mar. Saber quem sou no mar, saber quem sou. Quero ser noutra vida mensageiro de emoções, porta-voz de ondas, tradutor de ilusões. Ser menos ainda que um pequeno carreiro, descobrir o mistério do universo inteiro. Emprestar a vida, descobrir quem sou na vida, descobrir quem sou na vida, descobrir quem sou. cheirei de rosa, fiz de palmeira, rastejei de erva no chão. Nas tuas pernas fui trepadeira até ao teu coração. Alucinado, porque é que fico um puto à beira do perigo, se sou maior e vacinado? Porque é que tudo me acontece contigo? Porque é que fico alucinado? Porque é que fico um puto à beira do perigo, se sou maior e vacinado? Porque é que tudo, tudo, mas tudo me acontece quando só me apetece. Me apetece ser um presépio contigo ao lado. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Perguntei ao vento onde foi encontrar mago sopro encanto na alda bela em cruz. Foi nas ondas do mar, do mundo inteiro, terras da perdição, arco império, mil almas, portal de canela e mazagão, pata de negreiro, tira e foge à morte, que a sorte é de quem a terra amou. Mata eterna, laranja Luanda, sempre em flor. Sorte. Casas com ninguém.